Ficheiro 9, 3. Começou um período de indisposição. Engordei, sob a pele do peito despontaram-me dois rebentos duros, fluíram-me pelos nas axilas e no pubis, tornei-me triste e nervosa. Na escola esforcei mais do que nos anos precedentes. Os exercícios de matemática quase nunca davam o resultado previsto no caderno de exercícios. As frases de latim pareciam-me não ter pés nem cabeça. Assim que podia, fechava-me no quarto de banho e via-me ao espelho, nua. Já não sabia quem era. Comecei a desconfiar que iria continuar a mudar, até que de mim ressurgisse minha mãe, coxa, com o olho torto, e ninguém mais gostaria de mim. Chorava muito, repentinamente. Entretanto, o peito, ao princípio tão duro, tornou-se maior e mais macio. Sentia-me à mercê de forças ocultas que atuavam no interior do meu corpo. Estava sempre ansiosa. Um dia, à saída da escola, Gino, o filho do farmacêutico, seguiu-me na rua e disse-me que, na opinião dos seus companheiros, os meus seios não eram verdadeiros, que eu lhes punha algodão. Falava e ria-se. Disse ainda que ele, pelo contrário, achava que eram verdadeiros, que tinha apostado 20 liras. Por fim, disse que, caso ganhasse a aposta, 10 liras ficavam para ele e as outras 10 eram para mim, mas tinha de lhe provar que não usava algodão. Aquele pedido assustou-me. Não sabendo como proceder, recorri conscientemente ao tom atrevido de Lila. Dá-me as 10 liras. Porquê? Sou eu que tenho razão. Sim. Pôs-se a andar e eu prossegui, decepcionada. Mas pouco depois voltou, na companhia de um rapaz da sua turma, um magrinho, de cujo nome não me recordo, com uma penugem por cima do lábio. Gino disse: Ele tem de estar presente, senão os outros não acreditam que ganhei. Recorri novamente ao tom de Lila. Primeiro o dinheiro. E se tiveres algodão? Não tenho. Deu-me 10 liras e subimos os três em silêncio até ao último andar de um prédio que ficava a poucos metros do jardim. Ali, ao pé da porta de ferro que dava para o terraço, onde eu era perfeitamente delineada pelos delicados segmentos de luz, levantei a blusa e mostrei os seios. Ficaram os dois parados a olhar, como se não acreditassem no que os seus olhos viam. Depois viraram-se e fugiram pela escada abaixo. Dei um suspiro de alívio e fui ao bar solar a comprar um gelado. Aquele episódio ficou-me gravado na memória. Senti pela primeira vez a força magnética que o meu corpo exercia sobre os homens, mas, sobretudo, dei-me conta de que Lila atuava não só sobre Carmela, mas também sobre mim, como um fantasma exigente. Se eu, numa situação daquelas, tivesse de tomar uma decisão com as emoções na mais pura desordem, o que teria feito? Tinha fugido. E se estivesse na companhia de Lila? Puxava-lhe por um braço e sussurrava-lhe: Vamos embora! E depois, como sempre, ficava, porque ela, como sempre, decidiria ficar. Porém, na sua ausência, após uma breve hesitação, pusera-me no lugar dela. Ou melhor, abrira lugar para ela em mim. Quando pensava de novo naquele instante em que Gino fez o pedido, sentia com precisão que me passara a mim mesma para trás. Que imitara o olhar e o tom e os gestos da Cherulo em situações de conflito descarado. E ficava muito contente. Mas às vezes interrogava-me um pouco ansiosa. Faço como Carmela? Parecia-me que não. Parecia-me que era diferente. Mas não era capaz de explicar em que sentido. E o meu contentamento desvanecia-se. Quando passei congelado em frente da oficina de Fernando e vi Lila absorta a arrumar os sapatos sobre uma comprida prateleira, fui tentada a chamá-la e a contar-lhe tudo para ver o que ela pensava. Mas ela não me viu e eu segui caminho. 4. Tinha sempre que fazer. Naquele ano, Rino obrigou-a a matricular-se de novo na escola, mas mais uma vez ela pouco compareceu e novamente a reprovaram. A mãe pedia-lhe que a ajudasse em casa, o pai pedia-lhe para estar na oficina e ela, inesperadamente, em vez de opor resistência, pareceu até contente de trabalhar para ambos. As raras vezes em que nos encontramos, ao domingo depois da missa, ou a passear entre os jardins e a rua larga, não mostrou qualquer curiosidade pela minha escola. Começava a falar ininterruptamente e com admiração do trabalho que o pai e o irmão faziam. Soube que o pai, quando era rapaz, quis emancipar-se, fugiu da oficina do avô, que também era sapateiro, e foi trabalhar para uma fábrica de calçada em Casória, onde fizera sapatos para toda a gente, até para os que iam para a guerra. descobriu que Fernando sabia fazer um sapato à mão do princípio ao fim, mas também conhecia bem as máquinas, a cortadora, a pespontadora, a esmeriladora, e era capaz de fazer uso de todas. Falou-me em couro, em gáspias, em peleiros e em pelarias, em tacão inteiro e meio tacão, na preparação do fio, em meias solas, em como se aplicava uma sola e se coloria e se dava brilho. Usou todos aqueles termos do ofício como se fossem mágicos e o pai os tivesse aprendido no mundo encantado. Casório à fábrica, do qual regressara como um explorador plenamente satisfeito. Tão satisfeito que agora preferia a pequena oficina da família. O balcãozito sossegado, o martelo, o pé de ferro, o cheiro bom da cola misturado com os dos sapatos velhos. E puxou-me para dentro daquele vocabulário com um entusiasmo tão enérgico que o pai e Rino, graças à habilidade que tinham de encerrar os pés das pessoas em sapatos sólidos e cómodos, pareceram-me ser as melhores pessoas do bairro. Sobretudo, voltava sempre para casa com a impressão de que, por não passar os meus dias na oficina de um sapateiro e tendo por pai um banalíssimo porteiro, estava excluída de um privilégio raro. Nas aulas comecei a sentir-me inutilmente presente. Durante meses e meses, pareceu-me que tinham fugido dos manuais escolares todas as promessas, toda a energia. À saída da escola, atordoada pela infelicidade, passava pela oficina de Fernando só para ver Lila no seu posto de trabalho, sentada a uma mesinha, ao fundo, com o seu peito magro, sem sombra de seios, o pescoço delgado, o rosto emaciado. Não sei o que ela fazia exatamente, mas lá estava, ativa, por trás da porta de vidro, enquadrada pela cabeça inclinada do pai e a cabeça inclinada do irmão, sem livros, sem aulas, sem trabalhos de casa. Por vezes parava para ver na montra as caixas de cromatina, os sapatos velhos com solas novas e os novos metidos numa forma que dilatava o cabedal e os alargava, tornando-os mais cómodos, como se fossem uma cliente interessada na mercadoria. Só me ia embora e de má vontade, quando ela me via e me fazia adeus, eu respondia à saudação e ela voltava a concentrar-se no trabalho. Mas muitas vezes era Rino que dava por mim primeiro e fazia-me caretas cómicas para eu me rir. Envergonhada, fugia sem esperar pelo olhar de Lila. Um domingo dei por mim a falar apaixonadamente de sapatos com Carmela Peluso. Ela comprava a revista Sonho e devorava fotonovelas. A princípio parecia-me tempo perdido. Depois comecei a dar uma olhadela também e passámos a lê-la juntas, no jardim. E comentávamos as histórias e aquilo que cada personagem dizia, escrita em letras brancas sobre fundo negro. Carmela, mais do que eu, passava sem interrupção dos comentários às histórias de amor ficcionais aos comentários à história do seu verdadeiro amor por Alfonso. Eu, para não lhe ficar atrás, uma vez falei-lhe do filho do farmacêutico, Gino. Disse-lhe que me amava. Aos olhos dela, o filho do farmacêutico era uma espécie de príncipe inacessível, futuro herdeiro da farmácia, um senhor que nunca se casaria com a filha de um porteiro. E estive quase a contar-lhe daquela vez que me pedira para lhe mostrar o peito e que eu mostrara e ganhara 10 liras. Mas tínhamos a revista Sonho bem aberta sobre os joelhos e os meus olhos caíram sobre os lindos sapatos de salto de uma das atrizes. Pareceu-me um assunto muito oportuno, mais do que a história das maminhas, e não pude conter-me. Comecei a gabá-los e a gabar quem os tinha feito tão bonitos e a fantasiar que se usássemos sapatos assim, nem Gino nem Alfonso nos resistiriam. Mas quanto mais falava, mais me apercebia com embaraço que tentava fazer minha a nova paixão de Lila. Carmela ouviu-me distraída e depois disse que tinha de ir. Sapatos e sapateiros pouco ou nada lhe interessavam. Ao contrário de mim, ela, embora imitasse os modos de Lila, mantinha-se fiel às únicas coisas que a cativavam, as fotonovelas e o amor. 5. Todo aquele período teve este ritmo. Depressa tive de admitir que aquilo que eu fazia sozinha não me dava emoção, só aquilo em que Lila tocava que era importante. Mas se ela se afastava, se a sua voz se distanciava das coisas, as coisas ficavam sujas, cheias de pó. A escola média, o latim, os professores, os livros, a língua dos livros, pareciam-me decisivamente menos sugestivos do que o acabamento de um sapato. E isso deprimiu-me. Mas um domingo tudo mudou outra vez. Tínhamos ido, Carmela, Lila e eu, à catequese. Andávamos a preparar-nos para a primeira comunhão. À saída, Lila disse que tinha que fazer e afastou-se. Mas vi que não se dirigia para casa. Para minha grande surpresa, entrou no edifício da escola primária. Segui com Carmela, mas depois aborreci-me, despedi-me dela, contornei o edifício e voltei para trás. As escolas ao domingo estavam fechadas, como é que Lila entrara? Após muitas hesitações, lá me aventurei a passar pela porta até ao átrio. Nunca mais entrara na minha antiga escola e senti uma grande emoção. Reconheci o cheiro, que trouxe consigo uma sensação de à vontade, um sentimento de mim que eu já não tinha. Entrei pela única porta aberta do resto do chão. Era uma sala ampla, iluminada com lâmpadas de néon, e tinha as paredes cobertas de estantes repletas de velhos livros. Contei uma dezena de adultos e muitas crianças. Pegavam em livros, folheavam-nos, punham-nos no lugar, até escolherem um. Depois punham-se em fila em frente de uma secretária a que estava sentado um velho inimigo da professora Oliviero, o professor Ferraro, magro, com o cabelo grisalho cortado à escovinha. Ferraro examinava o texto escolhido, escrevia qualquer coisa no livro de registro, e as pessoas saíam com um ou mais livros. Olhei em volta. Lila já não estava, talvez já tivesse saído. O que andava ela a fazer? Já não frequentava a escola, interessava-se por sapatos e chinelada. No entanto, sem nada me dizer, ia ali buscar livros. Gostava daquele espaço? Por que não me convidava para ir com ela? Por que me deixara com Carmela? Porque falava comigo sobre a maneira de esmerilar as solas e não daquilo que lia. Irritei-me, fui-me embora. Durante uns tempos, as horas na escola pareceram mais insignificantes do que nunca. Depois fui assoberbada pela chusma de trabalhos e de dúvidas de final de ano, receava ter más notas, estudava muito, embora sem interesse. Além disso, outras preocupações me afligiam. A minha mãe disse-me que era indecente com todo aquele peito que me crescera. E levou-me a comprar um sutiã. Andava mais brusca do que o habitual. Parecia envergonhada de eu ter seios e de me ter vindo o sangue. Os toscos esclarecimentos que me dava eram breves e insuficientes, não passavam de resmungos. Não tinha tempo de lhe fazer perguntas antes que ela me virasse as costas e se afastasse no seu passo de esguelha. O sutiã tornou-me o peito ainda mais visível. Nos últimos meses de escola fui perseguida pelos rapazes e depressa percebi porquê. Gino e o colega tinham espalhado o boato que eu não tinha problemas em mostrar o físico e de vez em quando vinha um pedir-me que repetisse o espetáculo. Pirava-me, comprimia o peito cruzando os braços sobre ele, sentia-me misteriosamente culpada e sozinha com a minha culpa. Os rapazes insistiam, até na rua, até no pátio. Riam-se, gozavam comigo. Experimentei afastá-los uma vez ou duas imitando os modos de Lila, mas não me saíram bem. E então não me aguentei e comecei a chorar. Com medo de me importunarem, metia-me em casa. Estudava muito, já só saía para ir à escola e contrariada. Uma manhã de maio, Gino seguiu-me e perguntou-me, sem fanfarronice, aliás perturbado, se queria ser namorada dele. Disse-lhe que não, por ressentimento, por vingança, por atrapalhação, mas orgulhosa por o filho do farmacêutico me querer. No dia seguinte, perguntou-me outra vez e nunca mais desistiu de perguntar, até junho. Quando fizemos a primeira comunhão, todas vestidas de branco como as noivas. Assim vestidas, morámos no adro da igreja já a pecar, falando de amor. Carmela não queria acreditar que eu rejeitasse o filho do farmacêutico e contou a Lila. Esta, para minha admiração, em vez de se afastar com o ar de quem se está nas tintas, interessou-se pelo caso. Falámos as três no assunto. Por que lhe disseste que não? Perguntou-me Lila em dialeto. Respondi inesperadamente em italiano, para a impressionar, para ela perceber que, embora eu passasse o tempo a falar de namorados, não devia ser tratada como Carmela. Porque não estou certa dos meus sentimentos. Era uma frase que eu aprendera nas leituras da revista Sonho, e Lila pareceu-me impressionada. Como se fosse um daqueles nossos desafios da primária, demos início a uma conversa na linguagem das histórias aos quadradinhos e dos livros, o que reduziu Carmela a uma ouvinte pura e simples. Aqueles momentos iluminaram o coração e a cabeça. Eu e ela, e aquelas palavras bem arquitetadas. Na escola média não acontecia nada do género, nem com os colegas, nem com os professores. Foi maravilhoso. De frase em frase, Lila convenceu-me de que no amor só se obtém alguma segurança submetendo o pretendente a duras provas. Depois, voltando de súbito ao dialeto, aconselhou-me a namorar com Gino, mas na condição de ele aceitar comprar gelados para mim, para ela e para Carmela durante todo o verão. Se não aceitar, quer dizer que o amor não é verdadeiro. Fiz como ela me disse e Gino desapareceu. Não era verdadeiro amor, portanto, mas não sofri com isso. O desafio com Lila dera-me um prazer tão intenso que planeei dedicar-me totalmente a ela, sobretudo no verão, quando eu tinha mais tempo livre. Entretanto, queria que aquela conversa se tornasse o modelo de todos os nossos próximos encontros. Sentira-me outra vez inteligente, como se tivesse levado uma pancada na cabeça que me trouxera à memória imagens e palavras. Porém, aquele episódio não teve o seguimento que eu esperava. Em vez de reatar a minha relação com Lila e torná-la exclusiva, atraiu para junto delas muitas outras meninas. A conversa e o conselho que ela me dera e o seu efeito haviam impressionado tanto Carmela Peluso que ela acabou por contar a toda a gente. O resultado foi que a filha do sapateiro, que não tinha seios nem menstruação e nem sequer um pretendente, se tornou em poucos dias a mais acreditada conselheira sobre assuntos de coração. E ela, surpreendendo-me uma vez mais, aceitou esse papel. Se não estava ocupada em casa ou na oficina, via-a cochichar com esta e com aquela. Passava-lhe ao lado, cumprimentava, mas estava tão compenetrada que nem me ouvia. Captava sempre frases que achava lindas e sofria com isso.